onde eu piso. Não posso perder meus passos. Sua casa é irrelevante, quanto esforço é preciso. Precioso anel de ouro, só pra quem morre por ele. Material fica na terra, até a natureza o apagar. O ser humano também fica, até o chão devorar. Vermes caminhando na rua, tão portando a carta branca. Armas carregadas pra fazer uma mãe chorar. Banco ali, carne ao ponto, é o troféu da classe baixa. A guerra da desigualdade faz eu invadir uma casa. Me dê tudo agora, eu corto a tua cara igual a do Chuck. Bota a faca na tua boca e deixa a vida me levar. Ficando louco pouco a pouco, eu tô perdendo a minha pureza. Me dê razões para viver junto ao fardo de cerveja. É o bolo embaixo da cereja, enfeitando o glamour. Mon amor, tome cuidado com o que você deseja.